A gente queria agradecer muito pela paciência, tá ligado? De ouvir as ideias, de vir junto no coro e tal, pra fortalecer, pra ficar um bagulho coletivo. E dizer que agora que o barato vai começar, porque agora que vem relatos e máfia nortista. E eles que vão mandar no barato, tá ligado? Agora que a celebração começa. Paz e amor, justiça e liberdade. É nóis. Valeu, Bicudo, Alex. Morou. Obrigado de coração.